paz. Nosso amor aqui jaz. Aprendi a viver sem você. Deixei de olhar para trás. Solidão nunca mais. Me esqueci de viver por você. Aprendi que não vou chorar nem sofrer de amor. Mas eu tenho meu valor e o sofredor já saiu de cena. Deixa, deixa, não vou chorar, você não vale essa dor. Só te perdi, o mundo não acabou. Não vou chorar, você não vale. Deixa, deixa. Você não quis se entregar, mas já tá se deixando levar. Por tudo que eu vim te dizer, por não ter conseguido viver. Parece que se apaixonou. Eu sei que é complicado pra mim, mas se você tiver mesmo afim, eu largo tudo.